vezes uma 3. Correção, tá 3283. Tá 3283, prossiga. Erro meu, comandante, chama Recife, eu no 2545, bom voo. 2545, uma boa tarde, seu nome. Boa tarde, Lima, tem que ser 0. Boa tarde, tá 3192, Victor, a informação que nós temos, tá atingindo, descendo via, conforme informado pelo ACC Recife, na sua escolha. Boa tarde, 3192 é o senhor identificação, então nível 050, vigilante, chegada Maré. Maré 050, vigilante, muito obrigado. Seus postos. Sim, senhor. Bom, 924, acorda 06, controle 120, versão 8. 924, confirma. Exato. Boa tarde, contato radar. Boa, nível 350, saída da PUCA. Gol 1924. 350, PUCA. 1924. Boa tarde, 6315, saída prevista para o Dael Leda Bridge, aguarde cópia. Da 1809, 189. Para 1809, 4196, desce 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, 4000 pés, no 4. A bordo, altímetro no 0 no 3, taxi via Índia, Alfa, no Ponte Terra Torre, boa noite, sinal 95, bom voo. Gente, via Índia, Alfa, no Ponte Terra, 1895, no 333. 6315, pronto para cópia? Pronto, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5176, coteja. Autorizando o barulho 360, da El, Lita, Brito, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, controle 3177. Fechamento correto, chantará, feedback sonamento. Da WebJet, sua posição de 11 horas a 10 milhas, vai interceptar o localizador. Cliente reduzido para 80041. Autorizo posição para 2000, F587, referência. Livre do tráfego, desce 2000, autorizado final do ILS, F5857. Desce 2000, acordo estabilizando na ILS, F587. Zul 4196, desça 3000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray. Pés autorizado, final ILS X-Ray, azul 14. Gol no 394. Azul no 394. Chama Recife, chama 25 décima 1, bom voo. 25 1, boa tarde, 394. 333, a Lima, tem que ser no 0. Na proa de Jamo, voo 600. Pode vir, Jamo. Atenção, 8. 08, graças. Controle controle Mike Eco Delta, cruzando 510 para Manati Delta. 1.000 pés, cruz de Manati, reporte livrando a CTR. Quando possível, ser chamado de pouso. Mike Eco Delta. Delta. 4116 desça 2000, autorizado a final do IADS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000 autorizado X-Ray, encontrando estabilizado no 4116. Desça Via Mare, a 2000 pés, ajuste 10 no 3. Via Comi Estabilizando no ILS, web 5857. Afirmativo, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Autorizado pouso, 0557. 1-1-3-3-3, decolado 2-2, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 208, voo no 3-3-3. Autorizado, voo local, nível 095, correto e disponível, saída da EL, após DCT. Decola da 1-0, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 2640, coteja. No solo 24, livre direita, solo 121, decimal 9. Solo 21, decimal 9, é 5857. Solo Salvador, é 5857, livrou a pista. 5857, táxi via alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via alfa, reportar antes da Juliette, é 5857. 116, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 089. Autorizado pouso, azul 40116. Autorizador, tá 3192. 3192, torre 1895, com bolso. 1895, obrigado. 600, centro Recife, no 25, decimal 45, boa tarde. Aqui mais um plano. Está 3192, localizador. Está 3 milhas de Índia Serra. São 3192, boa tarde, número 2, para pouso, continua aproximação, ajuste no 0 no 3. 3192. Alô, Salvador, muito boa tarde, Ocean Air 6142, tem informação íntima dos autorizações não recebidas. Prevista Puca, trânsito Aracaju, aguarde cópia. Aracaju, aguarde cópia, Ocean Air 6142. 5857, táxi via Juliette, portão 5. 5857, Juliette, portão 5, Quilo Romeo Oscar, faça um 360 pela sua esquerda devido a tráfego na final da 10 para evitar pouso simultâneo após reinterceptar na final da 17. Batalha Quilo Romeo Oscar. QN 360 pela esquerda, Quilo Romeo Oscar. Azul 4196 no solo 26, livre direita, solo 121 no decima 9. Solo direita, solo 219, azul 41196. Walter Marques, se precisar baixar travado, tem 3192. São 3192, continua a aproximação, guardando pista livre, chuva leve, sucção. Quilo Romeo Oscar, fique atento ao urubus na final. Gente, Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 179, pista molhada. Gente, livre pouso 17, Quilo Romeo Oscar. 3192, no solo 29, livre direita, solo 121 do sinal 9. 219, boa. Solo Salvador, tá 312, livrando na Kilo, na Delta. Gente da passagem aeronave da Azul, segue a mesma via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, passagem 1. Romeo, Romeo Oscar, no solo 30, confirma o pátio de destino. Torre Salvador informa que no momento o campo opera em condições de instrumento, 1.207 metros, 4 mil metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Ok, confiado, muito obrigado. Táxi via Juliette, portão 3, esquadrão 96. Juliette, 3192, táxi via Juliette, portão 4, aeronave à frente vai parar no portão 3. Juliette, portão 4, gente, esquadrão. Pessoas a bordo? 115 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via hotel, reporte na intersecção para o cruzamento. Chama a torre 118, sinal 95 para o cruzamento no 0. foi Delta 3154. Autorizado, final de LS aqui foi reposto estabilizado, então 3154. Você vai reportar. Autorizado, chamar o táxi. Aguarde, 142, será o próximo no setor. Aguarde. Leisões autorizado cruzamento da 10, repete 10 liberada. Olympus, também escuta para o táxi, vai prosseguir pela Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, vai manter. Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia. Oi, Salvador, boa tarde, está 3154, estabilizado 10. Então, 3154, boa tarde, ajuste 10 no 3, cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 10 graus, 129. Autorizado, pouso 10, o trem baixar e travado, tá? 3054. Exuno 54, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Copiado, obrigado. Salvador, Oceano é 326. Salvador, o CM é 326. Controle Salvador, o CM é 326. Xanarme é 326, boa tarde, assim a identificação VFA 2000 pés. Via chegada Mar e ajuste 10, onda 3. Já descer 2000 pés, via chegada Mar, o CM é 326. Conitos 3-2, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Reporte quando pronto. TAM 3154 no solo 41, livre direita solo 121 decimal 9. Direito 129, obrigado. Os 3-2, autorizado a alinhar e decolar, são 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 graus. Chamada ataque, 1-4-2.